céu e pude contemplar. Lindo pôr do sol e nós à beira do mar. E ver que a beleza de nossa união nos transporta pra o universo da paixão. Dona de meus segredos, confessionário de minha consciência. Não sei o que seria de mim sem tua existência. Tu és meu braço forte, meu ombro amigo. Motivo de estar na dificuldade, me manter tranquilo. Motivo de na alegria repartir comigo. E de na tristeza revigorar meu espírito. Pois você sabe que eu não quero futilidade. O que eu quero é amor de verdade. Quando estamos juntos somos abduzidos pra outra dimensão, para um mundo paralelo, pro planeta da paixão. País das maravilhas quando estamos em união. Nossos pulmões esperando o sol, arda louca paixão. Pássaros fazendo a sinfonia com as folhas caindo ao vento, criando o clima mais romântico de todos os tempos. Sem nuvem negra pra encobrir o céu azul de nossos planos. Só com a natureza se curvando a contemplar, se desfilando um mar de flores. E sem medo pulei de cabeça, regando com dedicação pra que nosso amor só floresça. Espero que nossos caminhos não sejam como um de um rio que segue seu percurso e depois se divide em declínio. Me arrebato do mundo pro seu lado ficar. Fico no mundo da lua, sempre ao te admirar. Tu és o sonho que eu vivo sem querer acordar. Planeta da paixão, conto de fadas do mar. Eu olhei pro céu e pude contemplar. Lindo pôr do sol e nós à beira do mar. E ver que a beleza de nossa união nos transporta pra o universo da paixão. Nesse jardim do amor você é mais bela flor. Com a pureza de seu odor me consagre seu beija-flor. A mais linda eleita por mim, oitava maravilha. Seria até inspiração pra Beethoven, que era a mais bela sinfonia. Parâmetro pra Picasso, pintar mais perfeito a obra-prima. Maestria pra Machado de Assis com as suas poesias. Poesia. Bruxa de sua beleza, sua luz que irradia. Me faz todo dia agradecer por sua companhia. Quem diria que da forma que a gente se conheceu daria certo. Hoje juntos pela bênção de Deus, momentos únicos com contigo não trocaria por nada. Sei que às vezes eu sou do contra e você fica bolada. Fenômeno natural da primavera erguei toda flor, mas natural foi você em mim desabrochar o amor. A vida é bela, porém é feita de sacrifício, mas faria tal impossível só pra ganhar teu sorriso. Nós dois juntos, brincando, zoando, implicando, nos amamos e juntos fazemos planos. Pra nós se ver o relógio parece que trava as horas, e quando juntos no piscar de olhos é hora de ir embora. Meu coração já foi ninho de acesso dificultado, mas você fez dele recanto de dois pombinhos apaixonados. Planeta da paixão é o nosso conto de fadas. Nunca pensei, sou profeta, vivenciando as próprias parábolas. Eu olhei pro céu e pude contemplar. Lindo pôr do sol e nós à beira do mar. E ver que a beleza de nossa união nos transporta para o universo da paixão.